Me ensina a falar, também agir. E quando eu cair, faz o favor de me corrigir. Seca as minhas lágrimas provenientes de escolhas erradas que transbordam de mim. Caribal calçadas me alivia, traz um pouco mais de sintonia. Me afina e afasta de mim a desarmonia. Paz, eu quero paz, aquela que só tu me traz. Eu quero mais, vai na frente que eu vou atrás. Vem e me traz, e me deixa levinho, flutuando como um voo de Alcatraz. Senhor, quantas vezes eu chorei por dor, lutei pra que no meu coração não habitasse o rancor e o amor, que é tão difícil de exercer, de praticar, usufruir, compreender e entender. Vem me ver nas madrugadas de angústia, fica comigo porque às vezes a noite me assusta. Ela me envolve, me frustra, me aceita e me chuta, me amedronta como um rolê de madrugada na Augusta. Eu tô a fim de ser segundo seu coração, me dá força pra passar o teste de preparação. Me livra do dardo inflamado da enganação. Eu quero ser a flecha do arco da sua mão. Não dá pra te convencer com palavras, eu tô ligado, mas você não resiste um coração quebrantado. Se você é vivo, me toca, me abraça, me laça, me chama, me guia, me envia, me faz um cão de caça. Pensei várias fitas sentado no banco da praça, dos motivos que eu tenho pra me tornar uma desgraça. Mas racionalmente em tudo vou dar graças. Não é fácil crer que eu sou salvo pela graça. Entender já é difícil, imagine praticar. Praticar é mais difícil, imagine acreditar. Acreditar é o primeiro passo pra gerar a fé. Eu vou sair do barco e andar nas águas pra ver qual que é. Eu quero me prostrar, fechar os olhos e pedir perdão. Fazer silêncio e acalmar meu coração. Eu quero entender e receber um pouco dessa unção. Me ajoelhar e fazer uma oração. Eu quero me prostrar, fechar os olhos e pedir perdão. Fazer silêncio e acalmar meu coração. Eu quero entender e receber um pouco dessa unção. Me ajoelhar e fazer uma oração. Eu não sei se eu tô errando comigo ou contigo, com a mãe dele ou com meu filho, com a família ou com os amigos. Eu cansei de ser último, eu cansei de ser vice. Eu cansei do que dizem, eu cansei de ter crise. Eu tô atrás do sim, Deus, eu cansei do não. Eu cansei das mentiras, cansei da religião. Me quebranta, Pai, me chama, vai pra eu sair. Me sustenta, Pai, me levanta quando eu cair. Porque errante, eu sou inerrante, tu és. E o lugar mais alto pra estar é aos seus pés. Eu quero cânticos, não quero glória. Quero entender como é que faz pra obter vitória. Quero te ter no coração e não só na memória. Eu clamo a ti, vem que vem e muda a minha história. História. Deus do céu, cadê você? Me vejo réu de ter que ter disposição sem ter. Aê, é complicado ser santo, mas se a fé funciona, deixa eu pegar no seu manto. Seco meu pranto, me faz mais franco. Sou resistente a várias coisas, mas contigo me quebranto. Aquele dia que eu mergulhei naquela água, me senti vivo e liberto das prisões da minha alma. Sua presença me acalma, Jesus. Me traz a origem, me liberta dos meus traumas. Palmas de dor, isso pra glorificar minha vida, Senhor. Quero ser o seu altar. Me ensina, Criador, a usar a minha fé. Porque eu sou pequeno e não sei ficar de pé. Sua palavra é como mel, me faz entender o céu. Eu abro mão de ser Eli pra ser menino Samuel. Eu quero me prostrar, fechar os olhos e pedir perdão. Fazer silêncio e acalmar meu coração. Eu quero entender e receber um pouco dessa unção. Me ajoelhar e fazer uma oração. Eu quero me prostrar, fechar os olhos e pedir perdão. Fazer silêncio e acalmar meu coração. Eu quero entender e receber um pouco dessa unção. Me ajoelhar e fazer uma oração. Eu quero me prostrar, fechar os olhos e pedir perdão. Fazer silêncio e acalmar meu coração. Eu quero entender e receber um pouco dessa unção. Me ajoelhar e fazer uma oração. Eu quero me prostrar, fechar os olhos e pedir perdão.